Programa que terá início hoje aqui na RCI, no período da tarde. Maria Madalena Esteves está comigo aqui no estúdio. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Agradeço o convite e a oportunidade. Nós é que ficamos felizes aí de contar com um novo programa na nossa grade e que vai trazer conteúdos da área do direito. Até o nome do programa é Conteúdos do Paradireito. Gostaria que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes como é a ideia, qual é a proposta do programa que começa hoje, programa semanal. Então, o Paradireito, ele é um ramo de pesquisa da Conscienciologia. Então, nós estudamos sob o paradigma consciencial uma análise de quais são as leis ou paraleis que formam o fluxo evolutivo. Então, como que a gente pode ter uma manifestação mais adequada a um fluxo evolutivo consciencial? E o programa vai abordar esses assuntos, explicando também, tirando dúvidas, né, quanto a essas questões, das 2 às 3 da tarde. Né? Você estará apresentando também. Isso. A Mariusa de Andrade estará com você? Isso, eu e a Mariusa de Andrade somos voluntárias da Juriscons e pesquisadoras do Paradireito há algum tempo. Estaremos aqui sempre juntas e, eventualmente, recebendo convidados também. E qual foi o tema até que vocês escolheram para esse primeiro programa, né? O programa até que muita gente estará tendo aí seu primeiro contato com os conceitos de paradireito? Então, sempre relacionado ao paradireito, nós temos os paradeveres, ou seja, aqueles deveres evolutivos, multidimensionais. E dentro da proposta do paradever colocada pelo professor Valdo Vieira na Enciclopédia da Conscienciologia, há uma taxologia lá de deveres que nós precisamos observar, e o primeiro é o dever de urbanidade. Então, em cima disso, nós pensamos em propor essa discussão, esse debate sobre a importância da urbanidade, da gentileza e do bom tom nas relações. Isso faz uma diferença grande. Sim. Nas relações entre as pessoas, né? Muitas vezes a gente vê aí, enfim, relacionamentos que poderiam ser de uma maneira mais adequada, maneira cordial entre as pessoas, acabando Isso. sendo estragadas por algo que é considerado muitas vezes detalhezinho. Isso, e ao contrário do direito, que é baseado sempre na divergência, no litígio, nas lides, né, nas brigas, o paradireito, ele vem pensar a concórdia, a reconciliação, o fraternismo nas relações, né? Então a gente sempre busca observar de que forma nós conseguimos buscar uma reconciliação com as pessoas, enfim, com a vida em geral, né? A gente no paradireito não fala só das relações humanas, mas também das relações conscienciais em geral. E a ideia, então, né, é realmente somar, trazer aí esse aspecto, essa abordagem positiva aí no intuito de gerar boas relações, boas discussões, Isso. bons fluidos também. A gente observa que as pessoas estranham, né, quando vem esse prefixo para antes do direito e buscam encaixar o conceito do paradireito dentro do direito que nós conhecemos na intrafisicalidade, mas a proposta é totalmente diferente. Então, nós queremos mostrar que, independente da profissão ou da sua área de atuação, é muito relevante você pensar com o paradireito aplicado no seu dia a dia. E o programa, ele surge também como uma sequência de um trabalho que você, que a Mariusa já fazem aí, de divulgação justamente, né, do paradireito, através aí de outras plataformas. Tem aí conteúdos que vocês geram para a internet, enfim, é um trabalho já sequencial. Sim, a gente começou, a gente retomou as conferências online já tem um ano e meio, quase 2, e há um ano a gente teve essa ideia de levar para dentro da nossa instituição um formato que fosse para trazer o público para conhecer o paradireito, assim, tirar essa coisa de que o paradireito é algo distante, difícil, complicado, e como que a gente consegue aplicá-lo efetivamente no nosso dia a dia. Então, a gente já está fazendo esse trabalho há um ano lá na Juriscons, e aí veio a proposta para a rádio, né? Então, a gente já tinha esse produto pronto e vamos agora fazê-lo na rádio e na internet. E eu desejo aí muito sucesso realmente nessa iniciativa, né, que começa hoje, portanto, periodicidade semanal, uma vez por semana aqui, na terça-feira das 2 às 3. Gostaria que você aproveitasse e falasse até um pouquinho mais sobre a Juriscons, o que é a instituição, né, é a Associação Internacional de Paradireitologia. Como é que ela funciona? Quais são as abordagens até? Isso, na Conscienciologia nós temos diversas instituições conscienciocêntricas que pesquisam alguma vertente específica da Conscienciologia. A proposta da Juriscons, então, é analisar especificamente a paradireitologia, que vai muito em cima das relações conscienciais, né, e das regras do fluxo evolutivo. E a Juriscons, ela se tornou IC oficialmente em 2015, então está aí fazendo 4 anos agora. É uma IC relativamente nova, né? A Conscienciologia já tem aí 30 anos nessa caminhada. Então a gente ainda está conscientizando as pessoas, esclarecendo e aprofundando os estudos. Então, mesmo nós que estamos lá voluntariando, a gente ainda não tem muita certeza, assim, do que seria esse conceito de forma fechada. A gente está sempre pesquisando, e sempre que a gente encontra algo que seja mais evolutivo e mais de ponta, nós revisitamos os conceitos, enfim, estamos sempre aprofundando essa análise. E o Eduardo Giuliani está participando conosco aqui através do Facebook Rádio RCI Iguaçu, desejando sucesso, né, a essa nova iniciativa. Obrigada. E reforçando sempre isso, né, da importância da participação das pessoas. Tem uma dúvida, quer fazer um comentário, vocês estarão aí sempre abertas e antenadas aí no que estarão comentando aí os nossos ouvintes através da internet, WhatsApp, sim, enfim, todas as formas, né? Isso, Eduardo Giuliani é o nosso atual coordenador, foi ele que fez essa ponte com a RCI, né? E nos propôs, então, trazer para a rádio esse debate amplo sobre paradireito. Fica o convite, portanto, a você que está nos acompanhando. Hoje, das 2 às 3 da tarde, estreia do programa Conteúdos do Paradireito, abordando aí hoje a questão, né? Você prioriza a urbanidade, a gentileza e o bom tom nas suas relações? Enfim, sucesso para vocês durante com este novo programa, né, este novo produto aqui na RCI. E, enfim, estaremos aqui sempre abertos para todo o apoio, aí, tudo que vocês precisarem para elaboração do programa. Eu agradeço e espero que a gente consiga, de fato, contribuir bastante aí para os debates, para os esclarecimentos e para a melhora nas relações no nosso dia a dia. E olha, o programa será transmitido ao vivo no AM 1320, no Facebook Rádio RCI Iguaçu, aplicativo Sempre RCI, também no site semprerci.com.br, onde nós vamos postar e fazer uma postagem especial, né, com essa entrevista, com o programa, com informações, enfim, daqui a pouquinho tudo isso disponível lá para você. Obrigada, Madalena, pela vinda aqui nesta manhã. Eu que agradeço a participação de todos e espero a participação de todo mundo para o debate.